Quando na minha angústia gritei por socorro, o meu Senhor veio às pressas e me deu santo gozo. Nas noites frias, caladas no quarto escuro, senti a presença singela do Ser Santo e Puro. Quando em meio às lutas me vi inseguro, mas Jesus Cristo, bom Mestre, me deu seu refúgio. Quero cantar a canção suave que cantam os anjos. Quero falar as línguas estranhas dos santos arcanjos. Quero sentir o gozo suave ao lado de Cristo, porque aqui o mundo de trevas não serve pra mim. Na alma refúgio ao lado de Cristo, pois aqui dentro de mim há um paraíso. Quero poder expressar a minha alegria quando este mundo não sente a minha euforia. Passo a noite buscando o meu lenitivo, pois este mundo não sabe o quanto preciso. Quero cantar a canção suave que cantam os anjos. Quero falar as línguas estranhas dos santos arcanjos. Quero sentir o gozo suave ao lado de Cristo, porque aqui o mundo de trevas não serve pra mim. Quero cantar a canção suave que cantam os anjos. Quero falar as línguas estranhas dos santos arcanjos. Quero sentir o gozo suave.